Olá, viva, muito boa noite. Os candidatos ao ensino superior começaram ontem a escolher os seus cursos. As hipóteses de entrar nas universidades e nos politécnicos públicos é maior, tendo em conta que o número de vagas disponíveis aumentou. Ao todo são quase 54 mil os lugares que acabam de abrir nas instituições públicas de ensino superior, universitário e politécnico. O ministro da Administração Interna, Rui Pereira, lançou ontem a primeira pedra nas obras de remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Grândola. O novo quartel ficará concluído em março de 2011. As novas instalações no Cerrado da Pernicória são mais amplas e modernas, incluem todas as valências e condições para o bom funcionamento de um quartel de bombeiros. Lembras-te deste som? É o som da vuvuzela, que magoou muitos ouvidos, mas a nova vuvuzela já não vai ser barulhenta. A nova é mais cheirosa, é uma flor sul-africana, recentemente descoberta na região do Cabo e batizada em honra da primeira taça do mundo de futebol no continente. A flor assemelha-se à trombeta ensurdecedora, que se tornou o símbolo do Mundial 2010 na África do Sul, segundo o Instituto da Biodiversidade Sul-Africano. Um empregado reformado do Instituto teve a ideia do nome vuvuzela ao ver a forma do funil da flor. I think I have much to tell you about history, about your history. Your father was a visionary. What did he see? That kings have a need of their subjects. Robin Hood estreia a 18 de julho no auditório do Centro Cultural de Redondo. Your lamb has become a lion. My father died for this. What does it mean? It means never give up. Inglaterra, século XIII. Robin Hood e o seu grupo de saqueadores combatem corrupção numa pequena cidade, desafiando a coroa a retificar o balanço de poder entre o rei e os seus subordinados. Liberty by law! Robin Hood para ver no dia 18 de julho no Centro Cultural de Redondo. É tudo a esta hora. Boa noite. Segue já a seguir a primeira rádio dos êxitos com Andréa Rocha. Bem-vindo. Aqui música. É que queres ouvir? Já te tinham dito. Boa. Então já sabes onde estás. A primeira rádio dos êxitos.